morador de favela, sem dinheiro, sem estudo, sempre na perspectiva de uma vida melhor. Se Deus quiser, um dia isso vai ser possível. O crime? Quem que inventou o crime? Deus que não foi, com certeza, nem o favelado. Por essas e outras, são mais a liberdade e a vida. Um dia após o outro, firmão, escuta aí, porque se o país tá em crise, sou mais um número, quem se importa? Que dentro a esperança tá morta, fecharam as portas. Às vezes eu penso que Deus nem se lembra de mim, num barraco aos pedaços, pensamentos ruins. Saudades da minha infância, que era aquilo? Havia inocência, mas hoje os meninos é bandido. Os bairros pobres, em meio à precariedade, a maldade, infelizmente, sempre é na dificuldade. Amor ao próximo é extinção, o mundo é assim, quem não tem não é nada, então vou atrás da melhora, enfim. Criar meus pivetinhos, tô novão, 21. Sonho como qualquer um, favelado como um irmão. Que Deus me perdoe pela tristeza, nas orações agradecendo arroz puro na mesa. Na terra de passagem pra criar filho com fome, isso não. Meu ego me faz sentir menos homem, isso mesmo. A vida por aqui nunca mais foi bela. Falta de dinheiro arrasta meus irmãos para a guerra. Da rua prefiro presenciar as primaveras. Mais um morador de favela. Você não sabe, em liberdade não conhece o que é solidão. Você não sabe, você não sabe o que é perder alguém pras ruas em vão. Você não sabe. Ontem mesmo aqui o clima tava tenso, a vizinhança tudo correndo ao mesmo tempo. Gritos, eu vi ali um semblante entristecendo, mais uma dona Maria com filho nos braços morrendo. Vai vendo, bandido, sinceramente eu não entendo. Corrompemos, matamos por droga, mulher e dinheiro, tudo desunido, tudo desinformado. Antes dos 25, dentro dos caixão lacrado. É embaçado, mas quem é paciente, aliado. Se cê ser malandro, prefiro ser chapéu atolado. É assim que cê vive, moleque, é assim que cê age. Cê não tá vendo sua coroa quase morrendo de infarte. A joia de infinitos quilates se desfazendo, vendo os bondes pros fundão nos cárceres. Cê sofreu, não aprendeu, mas só ela sentiu como o crime consumiu sua vida, cê viu. Só frustrações, cicatrizes por dentro, sequelas, quantos corações bons vi trancados em celas. Na rua prefiro presenciar as primaveras, mas um morador de favela. Você não sabe, em liberdade não conhece o que é solidão. Você não sabe, você não sabe o que é perder alguém pras ruas em vão. Você não sabe. Guerreiro, quanto vale sua vida, irmão, me entenda. Quantos eu já vi sem o crime, vivão aos 80. E com saúde, quanto hoje os moleque novão. Com marra de cão, pique malandrão, presta atenção. Progresso na vida não, só destruição. Ladrão, moscão, de hora extra no mundão. Ai doidão, cê tá firmão? Cadê seu pote de ouro? Seus crimes já deu pra tua mãe uma casa de tijolo? Qualquer no bolso, diploma na parede do quarto. Ao invés de acabar igual mano que morreu baleado, injustiçado, se pá, no caminho errado. Não deu pra sumariar quem foi na grande São Paulo. E vários casos, polícia nenhuma desvenda. A maioria eles mesmo arrebenta de ponto 40. Diabo ostenta, irmão se orienta. O crime não compensa, peça pra Deus paciência. Pra subir degrau por degrau, sem miséria, bang, cadeia, solidão, vê se me erra. Porque prefiro presenciar as primaveras. Mais um morador de favela. Você não sabe, em liberdade não conhece o que é solidão. Você não sabe, você não sabe o que é perder alguém pras ruas em vão. Você não sabe. Você não sabe, não. Desse jeito, quantos e quantos se foram, infelizmente, na vida do crime. Quantas famílias incompletas, dia após dia chora a perca dos entes queridos, moro? Por dinheiro, ambição, ou até mesmo necessidade, enfim. Mesmo assim, será que compensa? Muita paz, guerreiro. Fé em Deus. Pense nisso.